Sheffield. Bem-vindos ao Trip View Noir. Eu sou o Madari. Eu sou o Dante. E hoje a gente está aqui para falar da segunda minissérie do Homem-Aranha Noir, A Eyes Without a Face. Ou, como saiu no Brasil, A Face Oculta. Olha só. Que é de fevereiro a maio de 2010, e aqui no Brasil saiu em fevereiro de 2012. Muito bom, muito bom. Bom, pra quem não se recorda, já fizemos o programa da primeira parte, né? Senão não teria porque estamos fazendo o programa da segunda parte. Tá aí, linkado no post. Quem não ouviu, ova. Ova. Está no ar já. Oi, oi. E hoje é só nós dois, porque todo mundo fugiu. Ah, cada um, né? Cada um, o Prez vai viajar. Cada um vai viajar, o outro vai trocar a fralda, o outro vai trocar as próprias fraldas que já tá velho, aí já sabe. Não, lógico que nós não falamos quem é quem nessa história aí. Assim, as quatro edições, tem aí a história do David Naime. Naime. É Heine, na verdade. Que a letra aqui tá me confundindo. Agora que eu falei Nine, imaginei que era Nine. O David Hein e o Fabrício Sapuski. E a arte toda aí, geral, do Carmine Di Giandomenico. Bom, começamos aí em setembro de 1993. 33, pô. Estamos aí então em setembro de 1933. Exatamente. Perto da meia-noite. Temos aí uma banca que chama Heine News, não sei de onde que tiraram esse nome. É, deve ser o roteirista, pô. Sei, né, cara? Eu tô só zoando, pô. Ah, tá. E aí a gente vê um presunto sendo jogado do carro, arremessado. Um alcaguete, como está no bilhetinho. Eu ia falar, alguém ainda usa alcaguete, mas em 1933 devia ser... padrão. E aí a gente vê que tem policial do lado, né? Aliás, só tem vários aí. Eles são, se tivessem parecido com as pessoas. É, que eles jogaram na frente da polícia. É verdade. Esse alcoguete é o informante, tipo, informante. E aí um dos policiais pergunta, né, se tem exatamente a quantidade de notas que tem na boca, porque era o que ele tinha pagado pra ele, né? É. Pra obter informação. Então, foi descoberto aí o delegador. Aí na página seguinte a gente tem o nosso amigo da vizinhança, não tão simpático em sua versão no ar, olhando a cena. Consegui informações do jeito dele, enchendo todo mundo de porrada. O justiceiro approves, gostou. Vamos pôr o selo aí. E na verdade é porque tá. Depois que o duende foi pro espaço, apareceu um novo chefão na cidade. Só que ninguém sabe quem é ainda. E era isso que o policial lá tava tentando descobrir com o dedo duro lá, que agora tá todo duro. Não tá só o dedo, ok. A gente volta um pouco no tempo, né? Algumas horas antes. O carinha tá chegando no escritório desse tal chefão. É que a gente já vê que é o mestre do crime, né? É. Pelo menos a versão noir dele, né? Fica bem obóvio. Obóvio não, obós. Porque ele é o chefão. Ok, obóvio então. Os boss não morreu. Mas a gente vê que ele tá intimidando um tal de Donato Moretti. É, teu parente? Sobrenome, inclusive. Teu parente. É, sei, pode ser algum. Pode ser. 1933 é o quê? Avô? Bisavô? Não, 33 teria que ser pelo menos bisavô. Dependendo da idade, trisavô, sei lá. Mas aí ele tá querendo cobrar 30% aí dos lucros e tal. O Donato Moretti não fica muito feliz com essa abordagem. Você tem algum trisavô chamado Donato? Olha, eu não sei, vou ter que ver na árvore genealógica da minha família. Na árvore ginecológica da minha família. Mas aí ele cospe na cara do mestre do crime, aliás, a máscara, né, do mestre do crime. Que demonstra o que ele faz com as pessoas que não colaboram com ele, né? Eu não me lembro agora, eu que tenho memória super boa, né, parecida com a do chefe. Não tinha aparecido ainda o Homem-Areia, né, na outra. E a gente então tem a gente vê o Homem-Areia, que, né, como todo mundo sabe em inglês, ele é o Sandman, né? E aí nessa, ao longo dessa história, tem uma referência ao Sandman. Do que é... New Gaiman? É o personagem da mitologia lá. Então, é o personagem da mitologia, que o personagem do New Gaiman, ele é... acho que é mais parecido com ele, né? A ideia, a mesma ideia, né? Seu, seu deus do sono, sei lá, o... aquela coisa assim. Ah, eu prefiro aquele dos guardiões lá. Ah, tá. O gordinho lá, pequenininho. Enfim, aí o Homem-Aranha esmaga a cabeça do trisavô do Dante aí. Espero que ele já tenha filho, porque senão o Dante vai desaparecer agora. Desapareceu, pronto, acabou. Vou continuar só eu. Aí vai pro teatro e. Justamente, vai pro... corta pro teatro ao. Alhambra. Um belo nome. Aí o Homem-Aranha parece que sente que o lugar tá desativado, mas a hora que ele abre as cortinas pra ver do palco pra plateia, tá todo mundo morto. Boa, isso não é. Espetáculo foi de matar. Nossa senhora, né? Foi terrível. E eles estão mortos de formas bem terríveis. Bem mortos. É. Foram mortos bem matados. É. E ele corta lá pra. Pô. O apartamento da Felícia. É, a gente vê que ela futuramente vai ser a louca velha dos gatos, né? Sim, agora ela é a louca nova dos gatos. Isso, justamente. Apesar que a gente tem um comentário referente à idade dela, não sei o que lá, acho que ela seria tipo a louca quase nova dos gatos, né? É, mas cabelo branco já tem, então. Verdade. Mas aí o Peter vai lá pra pedir ajuda dela em relação ao. A descobrir quem que é, né? A nova pessoa. A nova loira do Tchan. É linda, deixa ela entrar. Descobrir quem que é a nova pessoa que está por trás aí do querendo comandar o crime na cidade, né? Só que ela fala que como é que é o nome do clube dela? Esqueci. É o Gata Negra. Boato Gata Negra. É verdade. A boate, né? O clube boate, sei lá. Ele é um território neutro, então ela não quer se envolver nisso. Aí depois ele fala, ah, então, e qual o segundo motivo que você vê aqui, né? Ele fala, ou não, não tem outro motivo não. Aí ela fala, mentira, ele dá um agarrão nele e. Ah, já que você não tem motivo, vamos arrumar um motivo. E aí corta a cena já pro dia seguinte, onde ela já tá mandando ele embora, né? Tipo, chega, fala, tchau. Boa noite, mas tchau, tá, pode ir embora. Boa. Aí ele até tenta, né, demonstra que tem algum carinho por ela e tal, né, que talvez tenha um relacionamento assim, mas ela fala que não. Essa vida não é pra ela. Ela falou, o que você vai fazer? Você vai me apresentar pra Tia May? Falar, essa aqui é a Feliz, meu namorado, dona do inferninho. Da boate, ali. Do puteiro ali do perto. É, então não, pra ela não rola. Essa Tia May que já é a Tia May meio. Verdade. Tá conservada desde então, né? Ou desde muito antes disso, na verdade. Ah, 1602 era ela. Ela vem passando a é tudo a mesma, né? Era tipo o do Dr. Who, de uma maneira diferente. Aí ele volta pra casa lá e aí ele encontra a Mary Jane que tá lá servindo sopa pros desempregados, que ainda tava na época da depressão, né? Uhum. E ela fala que tá ajudando a Tia May, né? Com o lugar pra Tia May, porque que a Tia May tá conversando com os Robertsons. Os filhos do Robert. Quando eu li os Robertsons, eu pensei nos Jetsons. Os Robertsons. E aí a hora que o Peter sobe, eles estão pra variar a conversão sobre política, né? Aliás, eu achei retratado de uma maneira bem bacana aí, né? O cenário político da época, né? Bem legal. Não é fazendo textão no Facebook e desfazendo amizade com os amiguinhos. Isso também. Aí as conversas, política, blá blá. Chega o Peter, o Robbie, um monte de vezes faz tempo. Vamos dar uma volta, né? Que a gente precisa conversar. Aliás, esse é o Rob Father. Robson é o outro, Robert's Father. O Father é o velho e o... É, então, Father é o velho e o Robertson é o novo. Isso, que é quem chama ele pra dar uma volta e conversar, né? E aí a gente vê que ele tava querendo pedir um favor pro Peter, né? Que ele tava querendo investigar o laboratório do Dr. Otto Octavius. Que fica ali tem um laboratório na ilha Ellis, né? E ele tem algumas suspeitas, né? Mas ele não conta muito pro Peter, então. Só que ele fala que ele quer ir lá, né? Pelo menos conhecer, né? Saber o que tá acontecendo lá. Só que o jornal por qual ele trabalha, que é o Negro Mundo World. Negro. Negro World. Ele não quiseram receber, né? Então ele acha que o Peter, sendo do Clarim, ele. E o chefe dele, né? Pedindo, poderia rolar. Porque ele não era. Ele não recebeu porque é branco, é negro. É. O Peter, a gente vai confirmar isso depois, mas é. Porque o Peter trabalha no clarinho e o Robinson trabalha no escurinho. Tá vendo? É, finalmente ele trabalha no escurinho. Ai, Jesus amado. Bom, na hora que eles chegam lá, corta, né? Passa uns dias, quantos dias? Uns 3 dias depois, né? Na hora que eles chegam lá no laboratório, são recebidos pelo Dr. Connors. Que esse aqui, pelo visto, não tem também, né? Não tem mesmo o braço direito. Aí eles levam lá pro Octopus e tá lá o Octopus. Parece uma versão, uma mistura de Stephen Hawking com o Dr. Octopus. Uhum, justamente. Acho um detalhe interessante, que eu não sei se foi de propósito, né? Mas que embolou, né, esse personagem do Dr. Octopus no ar, quis dar pra ele, ou se foi sem querer, mas no o Dr. Otto do 66, ele tem 4 braços mecânicos, né? E com os 4 membros funcionais, né, normal. Então o que faz ele ter 8 membros, e aí, né, a referência ao Octopodes. Só que no caso aqui do Dr. Octopus no ar, ele tem uma doença congênita, né? Que as pernas dele aparentemente não funcionam. Eu não sei se, né, funcionam com dificuldade, mas aparentemente elas não funcionam nada. Por isso que ele está numa cadeira de roda. E aí tem, além dos membros superiores deles funcionais, tem mais 6 membros mecânicos. Sim. Então acho que eu já achei bacana essa sacada deles. É. Achei que ficou bem, bem interessante. E aí chega lá, ele tá fazendo umas experiências num macaco, né? Abriu o cérebro dele enquanto ele está ainda acordado para fazer alguns testes de reação à dor, a carinho, alguns estímulos, né? E aí provoca aí algumas reações no Peter e no Robin, né? Seria perfeitamente normal. E eles conversam um pouco, né? Fala, né, tem uma ele levanta a questão, né, dele tá fazendo isso, que é cruel e tal. Ele fala, cara, mas é só um macaco, e os benefícios dessas descobertas que podem vir daí, né, são inúmeros e tal, vai ser bom pra humanidade lá na... Aí sai o Peter e o Hobbit de lá, eles saem conversando, né, sobre isso. O Peter percebe que tem alguma coisa a mais nessa história aí, né, porque que o Rob quis, né, ir até lá, mas o Rob não chega a abrir o jogo pro Peter. Ela não tem ainda todas as informações, então. É, quando eu tiver, eu te falo. Corta aí pro. Aparentemente o mesmo dia, só que um pouco depois, né? Que tá a hora que eles estavam indo embora, tava anoitecendo, aí já é noite depois. Tem um barco ancorando aí no acho que é na própria Ilha Ellis, né? Perto do Dr. Connors e o Dr. Octopus pra receber. E a gente vê que o barco tá trazendo um monte de negros, né? E também a areia tá junto, né? Mas a gente vê que eles aparentemente vão ser usados pra alguma coisa, mas termina a edição, a primeira parte, né? Aqui não tem separação de partes. Ah, tá. É tudo junto. Aonde é que termina a primeira? Na última página, é a página que eles estão andando em direção ao Octopus. Os prisioneiros. Ah, tá. Aí começa com a fotografia dos presuntos lá no teatro. É, aqui já isso, justamente, o pessoal tirando foto, né? Ah, isso. Isso aí. E aí então a gente vê que os policiais descobriram, né? Aliás, receberam, né, aparentemente uma ligação anônima. Eles até o chefe, que é o The Wolf, ele acha até teias do Homem-Aranha, né? E até um colega pergunta, né, se o Homem-Aranha poderia estar envolvido com esse novo mestre do crime. Mas o The Wolf crê que tá mais pra ele, que entrou em contato, né, e avisou que tinha esse bando de morto aí nesse teatro abandonado. Aliás, o The Wolf é a versão masculina da Capitã. Justamente, que aqui tem o mesmo nome, né? Agora não fala, mas ia falar que é o Jim The Wolf. Porque vai ser Jim serve pra homem e pra mulher também. Justamente. Bom, mas a gente vê que o Homem-Aranha tava... Acho que não era ali perto, né? Acho que tá num outro local, indo visitar um clube que pertencia ao Donato Moretti. Ao teu trisavô, da sua família. Que descansa em paz. E aí ele chega invadindo o local e expulsando todo mundo de lá, né? Ele fala que não vai compactuar com o que é feito lá, que são de drogas e outras coisas. Ele até cita alguns outros locais vocês quiserem pro Cotton Club, pro Savoy, o outro lá, pode ir. Com isso não tem problema, mas aqui esse aqui vai ser fechado. E aí ele vai pegar o que é a pessoa que tá aí comandando, né, o lugar, que é o Larry Gordo. Tá na revista, né? Larry Gordo, Larry Gordo. Larry Balof. Ah, tá. Então, a hora que ele encontra, ele pega o Larry Balof pra conhecer mais o local, né? Saber o que tá rolando aí. Vê um quarto onde tem umas prostitutas, vê outro onde tem o pessoal usando umas coisas lícitas. Aí tem um lugar bem trancado, né? Que ele fala, né? O que tem ali dentro? Aí o cara fala, nada, é um armazém, como se desse pra disfarçar, tá cheio de tranca a porta ali. Aí o cara acaba abrindo, né? E vê que é um local. Parece muito um local de tortura. O Larry fala que é um. Que tem uns clientes que curtem um sadomasoquismo aí, uns 50 tons de cinza. É umas coisas meio alternativas. Mas o Peter não engole muito não, mas ele sai dali agora que ele já fechou tudo e sai, ameaça o Larry, né, pra nunca mais ele reabrir aí o local. Aí ele sai de lá, vai até a Gata Negra, que ele fala que tá precisando do Spider-C, né, depois das coisas que ele viu lá no lugar. Spider-C, né, ele tava querendo tomar um café. Foi tomar um café lá. E só que aí a hora que ele chega lá, ela tá acompanhada, né? Ele não chega a ver quem, mas aí ele acaba não indo até ela. Bom, paciência. Vou ter que me virar como eu posso. Já viu, né? Corta pro dia seguinte, lá no centro de ajuda da tia May, né? Aí ele tá mostrando pra ela. Aliás, ele dá uma ignorada na Mary Jane, né? A Mary Jane tipo, vai dar um oi pra ele, tá tipo, ajeitando o cabelo, tá com uma cara de tipo, oi, Pete. É. E aí, eu te amei. Aqui, ó. Te amei, você precisa ver isso. Aí mostra o jornal pra ela que tem matéria que ele fez lá do laboratório do Dr. Octopus, Dr. Otto. Só que aí, em seguida, chega o Hobby, o Hobby Pai. Hobby Father. E a. E aí, que em seguida apresenta como sendo a Glória, né? É a Glory. É a Glory, namorada do filho dele. Só que é a Glory Grant, né? Fala desse universo. E aí, né? Fala que o Robertson. Robertson morreu. Ou morreu não, sumiu. Tá desaparecido. E aí ela conta, né? Mais ou menos o que ele tava investigando, né? Que ele acredita que os alemães, os nazistas, né? Alemães estavam financiando aí um partido nazista americano, né? E que ele acreditava que o que acontecia lá nos laboratórios do Dr. Otto tinha uma relação, inclusive com alguns negros, acho que estão sumindo, né? Aí o Peter fala, droga, por que ele não me contou isso? Aquele idiota. E o Robert Father tá se culpando, né? Porque ele fala, devia ter escutado, ele achou que era... Que ele tava imaginando coisas, né, mas não era, né? E a gente vê aí um retrato, né, de como é o cenário aí americano da época, né, que eles até comentam, né, mas vocês foram na delegacia, né, pra dar questão pra cima dele, que os policiais nem vão fazer nada contra isso, né, que não se importam com negros. É, negro, né? Na época era quase como animais pros brancos, então dane-se o que acontece. Né. Aí mas volta lá pros laboratórios do Octopus e a gente vê lá o pessoal preso e tá o Robin lá no meio. É isso aí. E antes disso aparece o Peter lembrando de algumas coisas e lembrando daquela sala que ele viu lá no... É, então ele associou aí que devia ter alguma coisa a ver com esses negros que estão sumindo, né? E lá onde tá o Robin, a gente vê que eles realmente estão sendo usados em experiências, né? Parece o Otto pegando uma das pessoas lá que tá com o Robby. Corta lá pra... Parece, eu acho, o chefão maioral. Não maioral, o chefão. É, que a gente nota que ele tá bem... Ele tá acima do mestre do crime, né? É. Ou pelo menos, né, o mestre do crime teme ele de alguma forma, né? E ele tá dando uma bronca, dando uma chamada aí no mestre do crime. Pelo que ele fez com... Não, você é um bosta. O pessoal só te tem por causa dessa máscara. Sem isso você não é nada. E eu posso passar máscara pra quem eu quiser. Ou seja, você descartava. Seu bosta. Ele fazendo seu bosta, né? Aí ele fala que vai ter que fazer umas coisas. E aí aparece, corta lá pro laboratório do Dr. Otto. E esse chefão tá lá pra acompanhar aí as experiências, né? E conversar com o Otto. que ele fala que ele não concorda, né? Que na verdade, né, naquela coisa que, que a Glory contou, né, pro Peter, Tia May e Mary Jane, diz que tinham partido os nazistas da Alemanha estavam financiando alguém aqui, né? E ele meio que seria o contato, né? Ele que seria a pessoa que lideraria o partido nazista americano, né? Sei lá. Isso, só que ele não concorda com essa experiência, né? Que eles acham que tem que todo mundo morrer e acabou, né? Os negros, né? Pelo menos. Mas alguém lá acima dele concorda com o Otto e acha que essas experiências que ele tá fazendo realmente vão ajudar, tem algum futuro, de alguma forma, né? Aí a gente tem um pouco do Otto contando, né, que ele sabe que pra ele, né, é necessário, né, ter os servos, né, os escravos, de alguma forma, e os negros, né, trabalhando pra eles, só que o problema é que eles são muito desordeiros, desobedientes, preguiçosos, né, então o que ele quer fazer é tirar qualquer tipo de sentimento, né, deles pra eles serem uma força de trabalho efetiva, né, aos olhos dele. Bom, corta lá pro... Aí chama Sétimo Céu também? É, Sétimo Céu. Corta lá pro Sétimo Céu, né? Que é uma boate que o Peter, que o Homem-Aranha fechou antes. E aí ele pede pro Larry Gordo, o Larry Balof, mostrar de novo o quarto lá pra ele. Acho que ele queria usar, fazer umas torturas aí, não é? Queria obter algumas informações, né? Do Larry. Mas aí, assim que ele chega lá, um outro garçom avisa, né? Liga pro mestre do crime pra avisar que o Aranha tá lá. E aparentemente o mestre do crime tem poder de teleporte, né? Porque ele já aparece no lugar, ou já tava do lado, né? Cheio de capangas e o Homem-Areia junto, né? Aí começa a pancadaria, porrada pra cá, porrada. Luta. Aí só sobra o Aranha e o Homem-Areia de pé. Quando o Aranha vai dar um socão na cara do Homem-Areia. Ele aprende porque ele é chamado de Homem-Areia. Ele é forte, ele aguenta as porradas. Eu não tenho o poder de transformar em areia, mas é só um modo de falar. É. Ele aqui ele fala que ele sente como se estivesse dando soco numa parede de granito. Exato. Não sei se é uma coisa que tem. Parede, no bloco de granizo. Ah, quer dizer, granito. E. Só que o Homem-Areia dá um. Chega pra lá nele. E aí termina a edição, começa do crime com uma navalha, uma faca no pescoço aí do Homem-Aranha. Corta lá pro The Wolf tentando conseguir mais informação, o cara com medo lá. Pô, o último que falou com você teve que engolir a própria língua. Então é bom eu não falar, tchau. Não quero falar nada não. Gosto da minha língua do jeito que tá, inteira. Aí ele fala e bom, agora a gente tem que dar a impressão que você não se recusou a falar com a gente, né? Aí enche ele de porrada. Né? Essa é a parte 2, né? A parte 3. É a parte 3. E aí ele chega justamente no clube, né? Onde tá o Aranha, mas o crime, o Homem-Areia lá dentro, né? Só que eles estão receosos de entrar porque eles acham que podem dar com os burros na água, né? Chegar fazendo toda uma operação pra um lugar onde, sei lá, só vai ter o pessoal jogando pôquer e fazendo coisas assim. Aí nisso volta a cena lá dentro também, né? Novamente continua lá, só que aí o Homem-Aranha reage, né? Porrada. Ele tenta reagir, na verdade, né? Ele dá uma afastada, mas o que me quebra a mão do mestre do crime. Só que o Homem-Aranha senta a bolacha nele e começa a bater nele fortemente, eu diria. Um pouco demais. Né? Voa sangue pra lá, sangue pra cá, quantidades perigosas de sangue sendo desprendidas do corpo de uma pessoa. A lente da máscara quebra, porrada, porrada, porrada. E vai entrecortando nessas cenas do Aranha apanhando pela visão dele, né? E os policiais decidindo se entram ou não até o. A gente entra, a gente não entra. Até o Deus falar. Não, vamos logo. Vamos entrar. Ele já apanhou demais, apesar de ele não saber. Mas ele chega lá, pede pro Homem-Aranha parar, né? Todos os outros capangas, os que estavam de pé ainda, né? Levanta as moral. Só que aí o Homem-Aranha levanta e vai pra cima, ele leva uma saraivada de bala e ele é forte, mas não é imortal. Né, diferente do Homem-Aranha do meio-meio, ele não. O corpo dele não é feito de areia exatamente, apesar de ser muito resistente. Ele não tem poderes. Só um apelido. E aí, acabou. Fim do Homem-Aranha. Acabou o Homem-Aranha. Enquanto eles Os bandidos aproveitam que eles estão sem balas, né? Os policiais descarregaram tudo numa meia-areia, saem correndo. O mestre do crime foge, se aproveita pra se misturar na multidão, tirando a máscara. Só sai ali no meio da multidão, tira a máscara, põe o chapéu. A hora que os policiais sobem, já não localizam ele. O legal da versão em português aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Por exemplo, o Aranha, quando o Delphi chega ali, fala: aí, você vai me prender? Aí o Delphi fala: não, porque a não ser que você seja o Clyde Barrow. Aí tem um númerozinho 7. Aí lá no final tem tipo glossário pra saber quem foi o Clyde Barrow, que é um ladrão, blá blá blá blá. Tipo explicando, sabe? Entendi, muito bom. Bom, mas a gente vê que o cara do Homem-Aranha aparentemente virou pizza, né, no processo. It's pizza time! Mas aí, como você falou, né, o Deu fala que não vai prender ele, que não faz parte da jurisdição dele. Fingindo aí mais ou menos o Aranha conta, né, o que que tá pegando, né, o que que o Hobby descobriu e tal, né, as possíveis coisas que estão acontecendo, porque ele, provas ele tem ainda, né, mas acho que essa cara dele pode não ser uma prova, mas é um bom sinal que ele tá no caminho certo, né. Eles conversam, o Homem-Aranha sai de lá, fala que não vai voltar pra casa da Tia May, né? Senão a Tia May ia ver a cara dele fazendo uma pizza de pepperoni. E aí corta pra casa da Felícia. A gente vê que ele foi até lá, né? Pra pedir ajuda pra ela. Ela trata dos ferimentos dele. Eles conversam. Ele acaba contando, né, tudo que tá pegando pra ela também. E aí vai dormir. Tenho mais o que fazer. Olha que acorda no... Mas foi coitada, né? Mas não aguentava também fazer qualquer outra coisa. Aí a hora que ele acorda o seguinte, ela manda ele embora, né? Ela fala que ela vai receber alguém. Aí até a pessoa já chega enquanto ele ainda tá indo, né? Mas ele sai pela janela, então o cara não percebe. E a gente vê uma pessoa de terno roxo, que não é o Homem Púrpura. Não? Puxa, eu achei que era. Apesar que aqui no segundo quadro parece, né? Ele até parece ter umas manchas roxas e tal. É a iluminação. É iluminado. E a gente vê que ele tá com os dois, o dedinho e o... Do outro lado, que eu não lembro o nome. Anelar, né? Anelar. Que é. Então, dedo mindinho, anelar, o maior de todos, furabolo e o catapiolho. Isso. Ele tá com o mindinho e o anelar aí imobilizados por um tala na mão. Meio quebrado. A gente nem dava pra perceber que é o mestre do crime, né? Mas aí eles. Falar que eles lutam, mas não é bem isso que acontece. Só que aí a hora que o. Que ele tá, vai tomar um banho, ele vê as. Aliás, ele, primeiro quando eles estão na cama, né? Ela fala alguma coisa do. Se ele sabe alguma coisa com o, sobre os raptos dos negros que estão acontecendo no Hard. Esse cara é o rapto do menino dourado. Não. Aí ele fica meio bravo com ela, né? Dá uma ameaçada nela. Mas ele vai tomar banho e acha no cesto de roupa suja dela umas roupas com sangue e percebe que ela ajudou o Homem-Aranha. Né? E ferrou pra ela. Aliás, ele se sente traído, né, inclusive. Aí ele bate nela, joga ela contra o espelho, põe a máscara pra fazer uma pressão. Acho que ele não fica tão amedrontador assim, sem camiseta e com a máscara. Será que a hora que ele põe a luva e pega um caco de espelho, aí talvez piore qualquer um. Qualquer um com um caco de espelho indo te ameaçar é ameaçador. É, não é muito legal. Com máscara roxa ou sem máscara roxa. Mas aqui ele tá parecendo mais o Devorador de Pecados. Não. Essa é a máscara roxa. Eu pensei ele parecendo algum maluco do. Ia falar do Resident Evil, mas não, do Silent Hill. Essa máscara, sei lá, essa. Ele tá de toalha, mas parece uma saia, sei lá. Ah, o Pyramid Head. É, talvez. Bom, mas aí corta, né? Não mostra o que aconteceu. Corta pro escritório do. Que agora fala o nome dele, né? O Joseph Ansel, que é o chefão aí do. O chefe. O chefe nazista nos Estados Unidos, sei lá, da divisão nazista dos Estados Unidos. Ele tá conversando com o mestre do crime que fala que tava resolvendo umas coisas, mas que. Apesar que aqui eu sou péssimo em história, mas o partido nazista não era tão, como é que falar, presente como ele vai ser mais pra frente. Acho que ele tava subindo, né? É, sei lá, bom, mas quem sabe também, né? É, porque o Hitler assumiu o poder mesmo nos anos 40. É verdade. Aqui é 33, ali. É. Na Primeira Guerra ele já estava, mas ele não era. O Partido Nazista não é isso que a gente conhece hoje, nem na época que ele estava no auge, assim. Entendi. É. Bom, ele mostra que ele detonou a Gata Negra, né? Numa Felícia, não mostra exatamente o que ele fez, né? Mas foi uma coisa muito legal. Mas aí o chefão manda ele acabar com os experimentos, né? Tá chamando muita atenção. E matar todos os negros, né? Que estavam lá pra... As cobaias. Sofrendo as experiências, né? É. Fala, bom, o Aranha não vai atrapalhar, que ele já deve estar mais morto que... Que outra coisa. Só que aí a gente vê como a Aranha foi até a Ilha Elis pra tá pegando lá no laboratório, e ele vê que o Dr. Octopus fez uma lobotomia aí na uma moça, né? O Cebolinha falando que um robô Mia. Isso. O Cebolinha é japonês. Robotomia, muito bem. Roboto, que é robô em japonês. Certíssimo, muito bem. Não, essa foi bem aplicada, eu diria. Ele e vai, aí... Eles começam ali se livrar das cobaias. Mas aí o Homem-Aranha fala que vai, né, desmascarar todo mundo e tal, mas antes ele precisa salvar o Robin, né? E aí ele vai até o porão onde estão as cobaias e começa a soltar todo mundo. Quando ele chega lá já é tarde demais, que o Robin já foi lobotomizado. É. Aí continua a história, ele se culpando, né, falando, eu sempre chego tarde demais e tal. Ele é uma bosta. Mas aí a moça explica, né, que as pessoas voltam assim, elas não correspondem nada, mas elas respondem a comandos, né, elas meio que obedecem, né. Aí com isso ele vai tirando o pessoal de lá, inclusive o Robbie, só que aí ele se depara com os caras armados. Corta pra sala do Dr. Otto, onde ele tá recebendo a notícia do mestre do crime que ele vai ter que parar de fazer os experimentos, vai ter que matar todo mundo. Vai ter que parar de brincar. Ele fica indignado, né? Fica possesso da vida. Mas aí o mestre do crime mata, né, a moça que ele tinha feito experiência, que tinha sido um sucesso, né? Aos olhos dele. Aos olhos dele não, na cabeça dela. Isso, também. E aí ele fala, se você estiver insatisfeito, pode ligar aí pro chefe e falar com ele. Enquanto isso ele vai indo em direção aonde estão os outros, pra ir matar todo mundo e se livrar de tudo. Ainda bem que o incinerador tava desse lado aí. Senão o Conus ia ter que se virar todo pra apontar. Mas você pergunta onde é o incinerador aí, ele aponta assim. Se tivesse do outro lado ele ia ter que dar meia volta. Mais trabalho. Ah, é. Ou então apontar com a cabeça assim, tipo. Né, verdade. Aí ele manda o mestre que me manda os capangas ele matar todos os outros, né? Só que aí, numa hora que eles estão juntos, o Aranha chega sentando a porrada e as cobaias ajudam, né? Enquanto aí o mestre que me chega por trás da galera brigando e pega faz o Robin de refém, né? Inclusive a gente vê ali ele com o detalhe dos dois dedos dele que estão imobilizados, né? Ficam pra cima ali enquanto ele tá fazendo o hobby de refém. Aí conversa vai, conversa vem, parece que os policiais estão chegando. O mestre que me fala que ele matou a Felícia, né? Aí o Homem-Aranha meio que vira assim e fala, você matou a Felícia? É tipo, ele faz tipo quando você fala aquela frase, você era pago? Você era pago. Eu não, é o Zangief do filme. Isso, justamente. E fica um impasse ali um tempo, né? Conversando, o Otto fica pondo lenha na fogueira, né? Isso aí, ele matou, mata ele, isso aí, porra, nós. E aí o Otto, que tá puto da vida, né? Com o mestre do crime, que tá acabando com a experiência dele, começa a mutilar o mestre do crime. Ele tem uma misturinha em cada ponta aí dos tentáculos. Tentáculos dele. Começa a fazer picadinho, literalmente, do mestre do crime. Até o mestre do crime pede ajuda pro Aranha, né? Mas o Aranha só fica assistindo. Tá nem aí. Quer mais que ele morra mesmo. Ele começa a quebrar os pescoços dos tentáculos. É, snap. Tinha notado isso. O Otto tenta, né, se livrar da Aranha, porque ele pensa que o Aranha vai levar ele até a justiça, né? Ele do engano, né? Aí ele começa a querer atacar o Aranha, mas a Aranha detona todos os tentáculos dele, tira ele da cadeira. Na hora que tá pra matar ele, os policiais chegam. E o The Wolf... Se você matar ele, a gente nunca vai descobrir quem era que tava por trás disso. E aí o The Wolf convence ele, né? Não, o Homem-Aranha não matar o Dr. Otto. Ele fala que a namorada dele ligou pra ele. A polícia, sim. Ah, então... Não sabia o nome dela, né? Mas ela. Era um denúncia anônima, né? Mas... É tipo quando o Peter, né? Aquela cena clássica, que já virou clássica dos X-Men. Mas o Mike falou que tava morto, pô. Bom, ele mente, né? Os vilões mentem. É isso que eles fazem. Parafraseando a Arlequina do filme, do Esquadrão Suicida. Preciso me lembrar desse filme. Mas aí o Homem-Aranha tira todo mundo de lá, tá todo mundo bem, ele vai atrás da Felícia, mas aí ele encontrou, não sei se é mordomo dela, né? Não sei se é um amigo dela, né, que trabalha pra ela, o Lip. E fala que ela nunca mais quer falar com ele, porque ela foi lá, só foi machucada por culpa dele, né? Pelo envolvimento que ela tinha com ele. É claro, né? Vai culpar o cara que tá tentando ajudar as pessoas e não ela que se envolveu com o bandido, filho da puta, né? Ela começa a usar uma máscara aqui, o Hobbit tá lá. O Hobbit tá lá, todo. Ainda catatônico, mas paciente, pelo menos sobreviveu. Né, assim, tá saudável, só não tá respondendo, né, a nada, né, a estímulos nem nada. Aí tá todo mundo meio chateado, né, com a situação. O Peter acha que poderia ter feito alguma coisa, né, mas a Mary Jane tenta conversar com ele. E o Peter fala que tá sentindo que tem algo horrível ainda pra acontecer, mas aí corta. Porque fala que o Octopus não vai a julgamento, né. Justo, é verdade, ele fica bem puto porque com isso, né, também. Não, ele tava fazendo, na teoria, patrocinado pelo governo, né? É. E aí, como não queriam mexer muito, né? Cavucar muito essa história, aí não foi julgamento. Corta pra bandeira aí nazista, a gente vê o. Acho que o Otto chegando, né, na Alemanha. Só que aí a hora que o. Que eu acho que esse cara, até citado antes, acho que esse é tipo o braço direito do Hitler, né? Na época, a hora que ele conhece o Dr. Otto, né? Finalmente, ele fala, mano, tira ele da minha frente, né? Não, mas ele é inteligente, as pesquisas deles vão ajudar a gente, isso que ele fala, não, mas na raça ariana pura não tem aleijado, não tem que ter isso. Porque ele, até então ele sabia que ele tava numa cadeira de roda, mas ele achava que tinha sido um acidente, né? Na hora que ele vê que ele tem as pernas menores, né? Ele percebe que ele nasceu assim, aí ele desconsidera tira o Otto da jogada totalmente. E o Otto fica lá chorando, triste, né? É, o nazismo prega pelo perfeito, né? O Isso. Ser humano perfeito. Isso, que o que eles não eram perfeito de corpo e, claro, e alma. E alma e tudo. Aqui o Otto não há, então. Se ferrou. Bundão. Ele não é superior. Ele não faz parte da raça superior. Esse realmente é inferior. Se bem que o outro também é, mas tudo bem. Bom, aí mostra algumas conclusões, aí mostra a Felícia, que ela. Ah não, só mostra, né? Agora termina mostrando a Felícia. Aparentemente, assim, ela conseguiu se curar, mas ainda ficaram algumas cicatrizes. Aí mostra ela usando uma máscara que depois a gente vê novamente lá no quando o Homem-Aranha Noir aparece no Aranhaverso. Né? Chegou até alguma história, não, do Noir de lá pra cá, não? Ou, a gente falou dela. Ou foi só quando... Não, digo... Não. Entra esse Aranhaverso, não. Não, né? Só teve aquela que tem um mistério lá. A gente falou que foi na primeira das... A Zed. Ah, tá. É a próxima. E aí aparece, né? A gata, aparece uma galera. E tem algumas coisas que acontecem aí no universo Noir mesmo, né? Eles fogem muito pra ir também, né? Parece que a seda vai pra isso, eu não sou muito me engano. Quando... Ah, não, aqui é no Hobby Warriors, mas é mais pra frente só. Não, mas no livro Hobby Warriors, no... Ah, durante o Spider-Verse? É. Ah, não lembro. Tem algumas passagens por aí, que até tem a parte que o Homem-Aranha Noir fica ferido, é, né? Aí levam ele pra ir e tal. Aqui levam pra cuidar. Os ferimentos dele. Felícia cuidar aqui. E é isso. E termina é esse, o resto da história. Passa. Bom, notas então. Dessa vez eu acho que vou até fazer de cabeça. Nossa, não vai se perder, não? Não sei. Pode ficar meio complicado aí o processo, posso ficar... Mudo por um tempo, mas eu vou chegar ao resultado. Então, diga-me, Magaren, o que achou? Eu gosto dessas histórias, das duas minisséries. Essa daqui eu achei um pouquinho inferior à outra. Também tem o Otto, né? É, mas o Otto é superior. O ruim dele é quando ele troca de mente. Aí mas aí não é culpa dele, é culpa do débil mental do roteirista. Ok. Mas aí... Mas, como é duro, você falou aí no meio do programa, vamos falar, a visão geral do universo, o mundo político, a visão geral retratação do universo, da época, é bem feita. Tinha tudo isso aqui naquela época, o caso dos negros com os brancos, Uhum. Então vai levar uma nota 8 de boa. Eles faceira e. É, nota 8, tá bom demais. O desenho também é legal. Combina. Se fosse numa outra história qualquer, talvez numa do Aranha normal, ou do Homem Vagalume, sei lá, talvez não combinaria, mas o clima no ar ela combina bastante. Então, 8. É, e Bagarin falou tudo. Falou e disse. É bem isso aí que você falou. Assim, o pano de fundo que eles dão pra história tá isso, bem legal. Era essa assim, palavra que eu tava querendo. Essa formação de essa expressão. Sim, expressão. Cara, tá difícil. Caraca, tá difícil. Muito bom. Tá difícil, cara, tá difícil. É, então, mas esse pano de fundo da história tá muito bacana, né? O jeito que eles contextualizam aí a época, né? Isso, agora vai começar a falar palavras difíceis só pra ir pra snobar. Isso, né? Que eu preciso. Você já falou tudo o que eu queria dizer. Eu preciso fingir que eu vou falar. É tipo quando você tem que resumir um texto. Ah, sim. Você só muda as palavras, né? Então. Assim, contextualizou muito bem, né, a época que se passa. Tem muitas histórias, principalmente as histórias, né, atuais que a gente tem, que tem. Como saem mensal, eles têm medo, né, de datar muitas histórias, porque aí, né, você fica meio preso, né, em algumas situações de ter que colocar passagem de tempo ou não, e não é o caso, né, que eles estão retratando uma época, apesar de ser um universo alternativo, não é um universo meio meia, mas tudo indica que ele correu meio que de forma muito similar, né, ao não universo meio meia, né. É outra época, assim, é outra época, né? Os personagens estão inseridos anos antes do que se passa no meio meia, porém o mundo como um todo parece muito o mundo no meio meia, ou nosso mundo mesmo real de tempos atrás, né? Como você falou também, eu gostei da arte, mas realmente que não ficaria boa em qualquer história. Talvez ficasse meio estranha, né? Porque ela tem umas características meio diferentes, né? Um traço bem diferente. Com uns ângulos meio esquisitos de roupa, né, sei lá, mas que pro noir combina, realmente combina muito bem. Acho que foram muito felizes aí na escolha do artista, né, que fez tudo, né, aí na história, desenhou, artesanalizou, coloriu. Então pra ela eu vou dar uma nota 9. E agora deixa eu fazer abrir Excel aqui pra fazer o cálculo. Falou que eu fazer de cabeça. Ficamos aí então. 8,5. Oxe, gente, deixa eu nem terminar de falar, cara. E olha o que eu fiz de cabeça. E eu que sou péssimo em matemática. E pelo jeito, estou ficando péssimo em português também. E já mostrei durante o programa que sou péssimo em história. Não é português que você tá pensando. E quem já me viu já sabe que eu sou péssimo em educação física. Não tá sobrando muita coisa, né? Não é que é péssimo em português, você tá péssimo em raciocínio, em considerar em habilidades cognitivas, eu diria. É, você usando essas palavras difíceis, sabe? Se mostra. Vou te apresentar pro Dr. Octopus. Ok. Acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Semana que vem. Tweep News? Talvez. Tweepcast? Depois, na sexta. A vida é um mistério? Mistério? Não, o mistério é na próxima história do Noah, que a gente já falou. Ah, é verdade. Mas o que tu indica é isso. O cast desse mês acho que estará muito interessante. Estará muito colorido, muito perfumado. Muito. Aparentemente. Disfarçado? Será? Se tudo der certo. Ó. Vamos disfarçar o tema? Não sei, será? É isso aí. Acessem lá a página, vejam o Padrim e tá dando os recados. Já? No ar? No ar? Não, não está mais no ar. Vamos sair do ar. Falou então. Falou.